ciranda, vai mostrar que manda. Vem chegar mais perto, quero ver cê tem samba. Sacode as muamba, cola de miçanga. Quero encontrar a corda da minha caçamba. Axé de Aruanda, meu toque é de Luanda. Força de guerreiro, eu também venço demanda. Vem quebrar de banda, mas vê se não descamba. Que minha disciplina vem do malandro mais bamba. Eu quero ver cê tem samba pra me conquistar. Eu quero ver cê tem samba pra me namorar. Eu quero ver se o seu samba é de hipnotizar. Eu quero ver, mas também vou provar. Sua fala branda é o que me abranda. Mas sinto firmeza quando o seu samba comanda. Perfume lavanda, baunilha e pitanga. Vem da luz da lua juntos na minha varanda. E sua voz malandra, entre contrabanda. Me deixa maluco, assim você me desanda. Mas vê se não desbanda, quero saber se anda. Se tem samba mesmo ou se é só propaganda. Eu quero ver, cê tem samba pra me conquistar. Eu quero ver, cê tem samba pra me namorar. Eu quero ver se o seu samba é de hipnotizar. Eu quero ver, mas também vou provar. Eu quero ver, cê tem samba pra me conquistar. Eu quero ver, cê tem samba pra me namorar. Eu quero ver se o seu samba é de hipnotizar.